Senhor, em tua presença eu me coloco. Teu juízo é eterno, não posso contestar. Sou vil em meu silêncio, tua voz eu ouço. A mão sobre a boca, a alma se humilhar. Cinge-me, Senhor, com tua verdade. Em meio à tempestade, me faz escutar tua majestade. Acima de tudo, em sua grandeza, eu quero descansar. Contempla o bemote, obra de tuas mãos. Em cada detalhe vejo a tua criação. Força e poder na simplicidade, e em cada passo tua perfeita direção. Cinge-me, Senhor, com tua verdade. Em meio à tempestade, me faz escutar tua majestade. Acima de tudo, em sua grandeza, eu quero descansar. Me faz escutar tua majestade. Acima de tudo, em sua grandeza, eu quero descansar. Essas letras são projetadas para serem suaves e reflexivas, adequadas para momentos de adoração e oração, integrando a mensagem bíblica com uma melodia acessível e poética.